Quando eu tinha meus 13 e poucos anos, semi-bebê e super virgem, quase não existia muita coisa na minha cabeça para processar, além de estudar num ginásio de merda e assistir MTV quase todo dia. Numa época de CDs e MP3, a matriarca pelo telefone me deu uma escolha para fazer entre Skank ou uma banda que nem sabia como se escrevia direito o nome. Escolhi pela curiosidade, e logo após colocar o CD e apertar o play, eu conheci um gênero, uma forma, uma filosofia que mudaria meu jeito de ser e de pensar durante os próximos anos. Diante dos meus ouvidos se apresentava o heavy metal. Seja bem-vindo a bordo. Seven Son of a Seven Son era o disco a ser ouvido, e Montauri foi a música apresentada. Juntas, sequencialmente, vinha Infinite Dreams e Can I Play With Madness, canções que adoro até hoje. E apesar de não entender quase nada de inglês e ter certeza que eu gostaria muito de saber o que aquele cantor tanto gritava em tons poéticos, eu tinha certeza que aquilo não era qualquer canção. E que provavelmente aquilo tinha uma mensagem importante, talvez vinda do céu, ou provavelmente do inferno. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. A segunda opção era mais correta, mas não de forma objetiva. O heavy metal não queria que eu me tornasse um adorador de Satã, um bebedor de sangue de galinha ou um lunático das trevas. A música era uma ode ao ocultismo, àquilo que vai além da nossa compreensão terrena e que fascinava cada vez mais a minha pessoa, tanto a pesquisar quanto a tentar compreender. Até porque, meus amigos, as coisas eram um pouco limitadas na época. Eu não tinha um amplo acesso à internet e nem sempre a um computador. Me contentava em revistas sobre o gênero nas bancas e torcia que na TV tocasse algo parecido com os riffs demoníacos que ouvia. Scorpions! Ou Dio, preferencialmente. Pra mim, um dos caras que mais admiro, mesmo não sendo tão aficionado assim por ele. Admiro porque logo após o Iron, a fonte tinha secado um pouco e eu recorria aos DVDs, o que ajudava muito vendo alguns docs sobre bandas de hard rock, e dentre elas tinha o Scorpions, talvez me prometendo ou não que essa música ainda iria me abalar como se fosse um furacão. Essa música me traz mais lembranças do que posso dizer. A minha maior sorte foi ter amigos de infância que, assim como me apresentaram o Ragnarok Online e o PlayStation 1, também me convidaram a conhecer o Angra, uma das bandas que mais respeito no cenário. Sei que ela tem seus altos e baixos, assim como a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, e era isso que me levava a continuar e sempre buscar uma melhora. Ah, como era bom ouvir a discografia completa deles, e sabia cantar quase todas as músicas. Quando não era o Iron Maiden e seus solos de guitarra, era o Angra melodicamente iluminando tudo ao meu redor. Massacration! Eu tinha que colocá-los aqui, afinal de contas eu era um consumidor assíduo do Hermes e Renato, MTVs e afins, e eles me mostraram o poder do heavy metal. Nem tudo poderia ser tão sério e era preciso rir às vezes, afinal de contas não é só de desgraças que se vive a vida. Foi uma época boa, eu assumo. Sem contar que Metal is the Law me mostrou toda a etiqueta, vamos dizer assim, do headbanger tradicional. E munhequeiras e botas de cano alto já eram presentes na minha vestimenta. Além de usar preto, somente preto. Escravo, forró da batalha. pathetic media pisses on me and judges what I am in one paragraph. Look here, fuck you up. Os anos iam se passando, a rebeldia crescia e a vontade de tocar o foda-se também. Aprendi a ser mais filho da puta com o mundo, afinal de contas somos o reflexo daquilo que nos rodeia. Infelizmente, o que me rodeava era muita gente filha da puta que eu não gostava. Talvez fosse o bullying, quando nem essa palavra existia ainda, ou a revolta dos meus hormônios de 15, 16 poucos anos. Eu não sei. O ódio era grande, mas a sofisticação também. Afinal de contas, minha sede musical precisava ser saciada. Speed Power Metal. Acho que esse foi o ápice da minha adolescência. Aqui temos a junção de tudo e muita coisa. Essa música em especial veio através de um amigo que eu tinha nas viagens de veraneio que eu fazia com os meus pais. Roqueiro assim como eu, me mostrou toda a velocidade quase sobre-humana que riffs de guitarra podem ser executados, tanto na vida real como num PlayStation 2. Sacaram referência, né? De qualquer forma, a Dragon Force foi uma das bandas que mais ouvi por muito tempo. Ela estava entre as minhas músicas de bads e términos favoritas. Meus relacionamentos não duravam muito, mas eu conseguia me recuperar muito mais rápido ouvindo um bom e velho heavy ou power metal. Mas isso é assunto para outro podcast. primeira banda que conheci pelas aventuras de veraneio e lan houses alheias foi o Helloween. Talvez uma das bandas que mais gostei na época e que cheguei a chorar em uma de suas músicas. Eu assumo. Power é uma canção linda que pra mim dá todo um sentido de superação de seus problemas, seja eles quais forem, e que mostra que você é muito maior que eles. Parece clichê falando assim, mas na época eu não tava nem aí. Não que eu estivesse passando por alguma dificuldade psicológica, mas que era sempre bom saber que, apesar dos pesares, coisas boas poderiam vir depois. Enfim, devo muito a essa música, em um sentido simbólico, é claro. E devo dizer que sempre que puder, ouvirei sem pensar duas vezes. Deixando as bads de lado um pouquinho, não posso deixar de citar que o Love Metal, se é que podemos dizer assim, também sempre me fascinou muito. O estilo dos caras era pitoresco, suas músicas quase sempre falavam de orgias, drogas, sexo e afins, e eu ficava fascinado imaginando como isso funcionava naquela época. Não numa realidade brasileira, é claro, mas sim na americana. Junto com Scorpions e outras bandas como Helloween e Kiss, o Whitesnake era o metalzinho subpopular na minha grade musical. O respeito não era menor, mas pra mim ouvir música sempre teve um propósito muito mais do que entretenimento por si só. Era uma resposta ao mundo, uma crítica à sociedade ou simplesmente uma noite de farra com os amigos. De qualquer forma, são bandas que me pegam cantando à toa até hoje. Thank you. I'm doing what I've shown. Never be, never see. Won't see what might have been. What I felt, what I've known. Never shine, doing what I've shown. Never free, never me. So I dub thee. Não posso deixar de citar o Metallica, o som mais, digamos, sofisticado e mainstream dessa minha lista. De qualquer forma, foi a primeira banda em que eu ganhei um DVD de um show completo, que incluía músicas maravilhosas como Master of Puppets, e também a primeira e talvez uma das poucas músicas que tirei no violão, The Unforgiven. O show foi em San Diego, de 1992, ano em que nasci, e que tinha direito até a Show Your Boobs pela mulherada da plateia. Metallica encerra e começa um processo na minha vida em que eu não era mais tão ligado e fanático assim pelo heavy metal. Me tornei mais um saudosista, seja por causa da maturidade chegando ou seja pelas consequências do tempo mesmo. Ironicamente, com o metal, me interessei por coisas que talvez nunca passasse por minha cabeça, seja ocultismo, arte ou até história em geral. E aqui temos uma música que, de certa forma, me dá um orgulho imenso de ser brasileiro. Confesso que sou um pouquinho até mais nacionalista por causa dela. Ela trata de um período crítico e triste na história, mas que foi fundamental para o mundo. De qualquer forma, essa música apareceu para mim mais atualmente, quando estava já criando em mim um senso mais político e crítico na minha vida. Espero que um dia a cobra fume novamente para mostrarmos ao mundo o poder que os brasileirinhos têm. Afinal de contas, é sempre bom darmos valor às nossas raízes, mesmo que os frutos nem sempre sejam tão bons assim para se comer. De qualquer forma, como diria Flávio Morgenstern, a salvação do mundo está no heavy metal. We'll be right back. metal, would we fall? They tried to test our spirit. They tasted steel before we were done, grinding their bones into the dust of the past. All blown away like a shot from a gun. We cast our lot together. Falta muita música por aqui ainda. De certa forma, se eu fosse falar de todas, demoraria no mínimo umas 5 horas. Todas que falei até agora foram marcantes, seja pelas letras, pela época em que eu ouvi ou pela mensagem. O metal não é só um estilo de música pra mim. Foi meu porto seguro, minha forma de ver e saber que o mundo não é para amadores e que apesar dos pesares, ainda podemos rir de tudo isso no final. Aqui faço meu tributo ao estilo que mudou e muda a minha vida. Nunca tive muita oportunidade a ir num show da maioria das bandas que eu gosto. Talvez no futuro, num país diferente, só Deus dirá. Mas nunca me esquecerei de ligar o som até o último volume no rack na sala e balançar feito um louco com as músicas que ouvia. Tempos bons já se foram e tempos bons virão. Obrigado a você que me ouviu até agora. Esse foi mais um Metanauta, feito por um metaleiro incondicional e lunático por natureza. Até a próxima!